Somos 2-3-6-1, Pampa, Baño, con 1-4-6 a bordo, Fernando Galeão, 4-2-1. Gente, 1-4-3 a bordo, altímetro no 0 no 1, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Táxi via Índia Alfa, altímetro no 0 no 1, 3-6-6. Tá, pronto para decolagem, tá? 3601. 3601, a linha decola da 10, vento 070 graus com 3 nós. A linha decola da 10, 3601. Tá 3601, decolado 54, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, bom final de semana, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, tá? 3601, decolou na 64. 3601 é o controle, está em contato, radar. 3601, pode voar, Leda? Afirmativo. Derivando Leda, grato. 3601, chame o centro Recife nas frequências 1251, alternando 13325. 1251, 13325, bom final de semana, obrigado. Tango Yankee Delta Charlie, prossiga condições visuais, litoral norte, informe 10 milhas de Salvador. Confirmando o POB. Copiado. controle é o Jeff Delta Charlie. Já avisou com o campo? Afirmo. Regresso no circuito, chame a Torre Salvador em 1-1895 Yankee Delta Charlie. Charlie, até a volta, obrigado aí. Torre Salvador é o Papa Tumbo Yankee Delta Charlie. Boa noite, bom dia. Bom dia, Yankee Delta Charlie, da presente, segue para a final da 1-7, reporte na final. Charlie. A possibilidade de seguir para a final da 2-8 e seguir depois para o Star? Afirmo. Afirmo. Yankee Delta Charlie está 28 para 10, depois da matéria está. Afirmo, segue sobre a pista, reporte solo controlado na Aerostar, vento 110 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 2. Charlie.